Fecheiro 8, página 64, capítulo 5. Dão-nos um menino. 3 semanas depois, ainda não tínhamos notícias de Ian. Fergus levava vários dias sem ir à gruta, pelo que Jamie se consumia de preocupação para saber como ia tudo lá por casa. Os veados já tinham desaparecido, com tantas bocas que alimentaram, e a horta rendia muito pouco naquela época do ano. A sua preocupação era tanta que se arriscou a fazer uma visita inesperada. Depois de verificar as armadilhas, desceu das colinas, justamente antes do crepúsculo. Mas teve a prudência de pôr o gorro tecido com uma tosca lã parda que lhe protegeria o cabelo de qualquer raio revelador de sol poente. A sua estatura, por si só, podia provocar suspeitas, mas não dava certeza, e tinha plena confiança na força das suas pernas para escapar se tivesse a má sorte de dar de caras com uma patrulha inglesa. As lebres dos urzais não podiam medir forças com Jamie Fraser. Ele estava precavido. Ao aproximar-se, notou que a casa estava estranhamente silenciosa. Faltava o alvoroço habitual dos meninos. Os 5 de Jenny e os 6 dos arrendatários, não mencionando Fergus e Rabbi McNabb, que deixaram há muito tempo de se perseguirem pelos estábulos, gritando como possuídos. Deteve-se na porta da cozinha, sentindo a casa deserta. Encontrava-se no vestíbulo, com a despensa a um lado, o tanque do outro e a parte principal da cozinha bem na frente. Permaneceu imóvel, aguçando todos os sentidos, escutando enquanto inalava os avassaladores aromas da casa. Havia alguém ali. Um leve rasgo, seguido por um tinido suave e regular, surgia através da porta recoberta de pano que retinha o calor na cozinha, impedindo que se filtrasse para a gelada despensa. Reconfortado pelo barulho doméstico, abriu a porta com cautela, mas sem medo. Jenny, só e grávida, estava de pé na frente da mesa, batendo algo numa vasilha amarela. — O que fazes aqui? Onde está a senhora Coker? A irmã soltou a colher com um grito sobressaltado. — Jamie! Apertou uma mão contra o peito e fechou os olhos, pálida. — Por Deus, quase me matavas de susto! Abriu os olhos, azul escuros como os dele, e mirou-o com um olhar penetrante. — O que fazes aqui, Virgem Santa? Só te esperava dentro de uma semana. — Há dias que o Fergus não sobe à colina. — Estava preocupado? — disse ele simplesmente. — És um tesouro, Jamie. O seu rosto recobrava a cor. Com um sorriso, aproximou-se do irmão para o abraçar. — Onde estão todos? — perguntou, soltando-a de má vontade. — Bom, a senhora Coker morreu, respondeu ela, acentuando a leve ruga entre as suas sobrancelhas. — A sério? Jamie benzeu-se suavemente. — Lamento. A senhora Coker tinha sido criada primeiro e caseira depois, desde o casamento de seus pais, mais de 40 anos atrás. — Quando? — Ontem, pela manhã. Já era de esperar, pobrezinha. E ela foi-se, aprazivelmente, na sua própria cama, como queria, com o padre McMurtry orando junto a ela. Jamie olhou pensativo para a porta que dava para os aposentos dos serviçais. — Ainda está ali? A irmã abanou a cabeça. — Não. Eu disse ao seu filho que deviam velá-la aqui, na casa. Mas os Coker pensaram que, estando as coisas como estão... E abrangeu com uma careta a ausência de Ian, os furtivos ingleses, os arrendatários refugiados, a falta de comida e a presença de Jamie na gruta. Era melhor fazê-lo em Broch Morda, em casa da sua irmã. Foram todos para lá. Eu disse que não estava em condições de os acompanhar. Esboçou um sorriso amarelo. Mas na realidade precisava de umas horas de paz e silêncio. — E aqui estou eu a interromper a tua paz — disse Jamie, melancólico. — Queres que me vá embora? — Não, cabeça de vento — disse a irmã, afavelmente. — Senta-te enquanto eu preparo o jantar. que vais fazer para comer? Perguntou, cheirando o ar, esperançoso. Depende do que tenhas trazido, replicou Jenny. Moveu-se pesadamente pela cozinha, retirando coisas dos armários, e deteve-se a mexer o grande caldeirão que pendia sobre o fogo, de onde surgia um vapor terno. Se trouxeste carne, é isso que iremos comer. De contrário, será cevada fervida e carne em conserva. Jamie franziu a testa ao pensar nessa alternativa. A sorda de pão e chambão de vaca. O que restara da carcaça que trouxeram há meses, depois salgada. Era uma refeição pouco apelativa. Ainda bem que tive sorte, disse ele. Virou a bolsa e deixou cair os três coelhos na mesa. Uma massa inerme de pelagem cinzenta e orelhas caídas. E amoras, acrescentou, virando o conteúdo do seu gorro, manchado por dentes por uma substância vermelha. Os olhos de Jenny iluminaram-se. Tarte de lebre, então, será, respondeu a irmã. Não há groselhas, mas as amoras servirão. Até melhor. E há manteiga que chegue, graças a Deus. Ao reparar num brevíssimo movimento daquela massa peluda cinzenta, golpeou-a. Leva isso até lá fora para esfolar, senão a cozinha fica enxameada de moscas. Ao voltar com as carcaças esfoladas, Jamie deparou-se com a massa da tarte quase pronta e Jenny cheia de farinha no vestido. Corta isso em pedaços e desossa. Pode ser, Jamie? Pediu ela, a olhar perplexa para o livro de receitas Mrs. McClintock's Recipes for Cookery and Pastry Work, aberto sobre a mesa, junto à forma da tarte. De certeza consegues fazer uma tarte de lebre sem olhar para esse livro? Perguntou, enquanto alcançava o martelo para desossar as lebres. Franziu a testa ao tomá-lo na mão, sopesando. Era muito parecido ao martelo com que lhe partiram a mão direita alguns anos antes, numa prisão inglesa. E a visão dos ossos partidos da lebre sobre a massa da tarte, vertendo sangue e tutano, lembrara-lhe esse episódio. Claro que consigo, respondeu a irmã distraída, enquanto folheava o livro de receitas. Mas quando falta metade das coisas necessárias, às vezes encontro aqui algo que posso usar. Normalmente prepararia o molho com vinho, mas só há o do tonel no alçapão do Jared e não quero mexer nele. Poderia fazer-nos falta. Ele não perguntou para quê. Um tonel de vinho podia untar as mãos de algumas pessoas para que libertassem Ian ou para, ao menos, conseguir notícias suas. Distraído, inclinou-se para o caldeirão para submergir a faca no líquido fervente. Depois secou-a. Por que fizeste isso, Jamie? Jenny olhava para ele. Os seus caracóis escuros soltavam-se da fita que os amarrava e Jamie pôde vislumbrar um único cabelo branco entre a cabeleira escura. Ah, disse ele, aparentando indiferença, enquanto pegava num dos animais. A Claire ensinou-me a lavar as facas em água a ferver antes de tocarem nos alimentos. Sem ver, sentiu que ela levantara as sobrancelhas. Só uma vez lhe tinha perguntado por Claire, quando voltou de Culloden, semiconsciente e quase morto de febre. Ela foi-se, tinha sido a sua resposta, afastando o rosto. Não voltes a mencionar o nome dela. Leal, como sempre, Jenny nunca mais o fez, e ele também não. Ignorava por que razão acabava de pronunciar aquele nome, a não ser fora dos seus sonhos. Teria podido jurar que às vezes acordava com o cheiro dela no corpo, almiscarado e intenso, sempre misturado com um fresco aroma a ervas verdes. Mais de uma vez tinha ejaculado a sua semente enquanto sonhava, coisa que o deixava um pouco envergonhado e intranquilo. Para a distração de ambos, indicou o ventre de Jenny. Quanto tempo te falta? Perguntou carrancudo. Pareces uma gaita de foles. Basta um toque e lá se vai o ar todo. Sim, se fosse tão fácil, Arqueou as costas, esfregando a cintura, e o seu ventre projetou-se de uma maneira alarmante. Ele encostou-se contra a parede para lhe dar espaço. Serei em qualquer momento, suponho. Nunca se sabe com exatidão. Pegou numa chávena para medir a farinha e notou que havia já muito pouca. Quando começar, manda-me chamar à gruta. Disse subitamente. Vou descer com ingleses ou sem eles. Jenny parou o que estava a fazer e olhou para ele. Para quê? Bom, o Ian não está aqui. Disse Jamie, pegando num dos coelhos folados. Com a destreza da prática, desarticulou uma coxa e, com três rápidos golpes, a carne pálida ficou aplanada, pronta para a tarte. De pouco me serviria tê-lo aqui, sussurrou ela. Já se ocupou da sua parte há 9 meses. Olhando para o irmão, com o nariz franzido, untou um prato com a banha. Jamie não pôde resistir à tentação de apoiar levemente a mão naquela curva monstruosa para perceber os poderosos pontapés do habitante, impaciente por abandonar aquela prisão. Diz ao Fergus para me chamar quando chegar o momento, repetiu. Ela olhou para Jamie com exasperação e afastou-lhe a mão com um golpe da colher. Não acabei de dizer que não preciso. Por Deus, homem, já tenho preocupações que me cheguem. Com a casa cheia de gente, mal dá para alimentar toda a gente. O Ian preso em Inverness e os ingleses rondando as janelas cada vez que dou uma volta. Devo preocupar-me também com o risco de te apanharem? Não te preocupes comigo. Sei cuidar de mim, assegurou sem olhar para ela. Bom, se sabes cuidar de ti, fica na colina. Já tive 6 filhos. Não vês que me safo sozinha? Contigo não se pode discutir, acusou. Não, replicou ela de imediato. Por isso, fica por lá. Logo se vê. Deves ser o tonto mais teimoso da Escócia. Estendeu-se pelo rosto do irmão um enorme sorriso. Pode-se dizer que sim, disse, dando-lhe umas palmadinhas no ventre enorme. E pode-se dizer que não. Mas virei. Quando chegar o momento, manda o Fergus chamar-me. 3 dias depois, ao amanhecer, Fergus subiu a custo até à gruta, ofegando e perdendo o rumo na escuridão. Fez tanto ruído entre os tojos que Jamie o ouviu muito antes dele chegar. Milord começou sem alento ao aparecer no extremo do trilho. Mas Jamie já o tinha deixado para trás e descia apressadamente em direção à casa, lançando o manto pelos ombros. Mas, milord, ouviu-se a voz do rapaz por trás dele, ofegante e assustado. Os soldados! Soldados? Jamie deteve-se bruscamente, esperando que o rapaz francês o alcançasse. Que soldados? Dragões ingleses, milord. Milady manda-me dizer que não abandona a gruta por nenhum motivo. Um dos homens viu-os ontem, acampados, junto de Dan Maglas. Malditos sejam. Sim, milord. Fergus sentou-se numa pedra para se abanar. O seu estreito torso palpitava aceleradamente. Jamie hesitava. Todos os seus instintos se negavam a voltar à gruta. O seu sangue fervilhava por causa da excitação da notícia que lhe trouxera Fergus e por isso lutava contra a ideia de ter de voltar a esconder-se na gruta. Murmurou olhando para Fergus. Percebia-se nele uma certa suspeita. Por que razão a sua irmã lhe mandava Fergus a uma hora tão estranha? A resposta era óbvia. Temia não estar em condições de lhe enviar a mensagem na noite seguinte. Se fosse assim tão urgente avisá-lo sobre a presença dos dragões ingleses, seria mais seguro ela ter mandado o rapaz durante a noite anterior. E se não era tão urgente, por que não esperar até à noite seguinte? A resposta então era óbvia. Jenny estava em crer que não conseguiria dar-lhe notícias na noite seguinte. Como está a minha irmã? Perguntou. Ah, bem, milord, muito bem. O caloroso tom da afirmação confirmou as suspeitas de Jamie. Está prestes a ter um menino, não? Não, milord, claro que não. Jamie firmou uma mão no ombro de Fergus. Os ossos pareciam pequenos e frágeis sob os seus dedos, recordando-lhe os coelhos que tinha desossado para Jenny. Apertou-o com demasiada força, fazendo Fergus gemer e querer livrar-se. Diz-me a verdade, exigiu. É verdade, milord. A mão apertou inexoravelmente. Ela ordenou que não me dissesses? A proibição de Jenny devia ter sido literal. Pois Fergus respondeu a essa pergunta com evidente alívio. Sim, milord. Ah, Jamie afrouxou a mão. E o rapaz levantou-se de um pulo. Enquanto ajeitava o ombro dormente, começou a falar com volubilidade. Disse que eu não devia dizer-lhe nada, salvo a notícia dos soldados, milord, e que se o fizesse, me cortariam os testículos para ferver com nabos. Jamie não pôde reprimir um sorriso. Mesmo com a míngua de comida, assegurou ao seu protegido, não é para tanto. Perscrutou o horizonte, onde aparecia uma fina linha rosada depois da silhueta negra dos pinheiros. Vamos, em meia hora terá amanhecido. Ao amanhecer, não havia rastros de silêncio. Quem tinha olhos na cara podia ver que em Lallybroch acontecia algo anormal. O caldeirão tinha ficado no pátio com o fogo apagado, cheio de água fria e roupa molhada. Gemidos, lamuriantes, como se estivessem a estrangular alguém, indicavam que a única vaca restante precisava com urgência que a ordenhassem. Os balidos irritantes no beiral das cabras revelaram-lhe que os seus ocupantes agradeceriam receber um atendimento similar. Quando entrou no pátio, três frangos passaram a correr num plumoso alvoroço, perseguidos por Yehu, o cão. Jamie acertou-lhe com a bota sob as costelas, fazendo voar pelo ar. Os meninos, os rapazes mais velhos, Mary McNab e Suki, a outra criada, estavam reunidos na sala sob o vigilante olhar da senhora Kirby, uma viúva severa, que lia a Bíblia. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão, leu a senhora Kirby. Em cima, ouviu-se um grito, que pareceu prolongar-se indefinidamente. A senhora Kirby interrompeu-se por um momento para permitir que todos o percebessem, antes de continuar com a leitura. Os seus olhos, pálidos e úmidos, como ostras cruas, desviaram-se fugazmente para o teto. Depois voltaram a pousar, satisfeitos, na fileira de caras tensas. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Kitty irrompeu em histéricos soluços e enterrou a cara no ombro da sua irmã. Maggie Helen estava vermelha. O seu irmão mais velho, mortalmente pálido, depois de ouvir o grito. A senhora Kirby, disse Jamie, cale-se, por favor. A senhora Kirby, sufocando uma exclamação, deixou cair a Bíblia, que aterrou com um golpe surdo. Jamie inclinou-se para apanhar. Depois mostrou os dentes à mulher. Pelos vistos, o seu gesto não teve sucesso, mas algum efeito produziu, pois a mulher empalideceu e levou uma mão ao amplo seio. Creio que vocês seriam mais úteis na cozinha, disse ele. O seu aceno de cabeça teve o condão de enviar Suki para lá como se fosse uma folha ao vento. A senhora Kirby levantou-se para a seguir, com muito mais dignidade, mas sem hesitar. Arrubado pela pequena vitória, Jamie dispensou em poucos instantes os outros ocupantes da sala. A viúva Mary e as suas filhas saíram para lavar roupa, e os meninos mais novos para guardar os frangos, sob a supervisão de Mary McNab. Os mais velhos foram, com alívio, ocupar-se do gado. Uma vez deserta a casa, hesitou por um momento. Sentia que devia ficar em casa a montar guarda, ainda que tivesse plena consciência de que não podia fazer nada para ajudar, tal como Jenny tinha dito. No pátio tinha visto uma mula desconhecida, provavelmente a parteira estava lá em cima com Jenny. Incapaz de permanecer sentado, deambulou inquieto pela sala, com a Bíblia nas mãos, tocando nas coisas. Ouvindo um prolongado gemido, vindo de cima, olhou involuntariamente para a Bíblia na sua mão. Mesmo não o crendo, deixou o livro abrir-se na página onde foram registados os casamentos, os nascimentos e as mortes da família. As anotações começavam com o casamento dos seus pais, Brian Fraser e Ellen Mackenzie. Os nomes e a data estavam escritos com a letra redonda da sua mãe. Abaixo, uma breve anotação com os rabiscos do seu pai, mais firmes e negros. Casados por amor, dizia. A observação tinha em conta o registro seguinte, que datava o nascimento de Willy 2 meses depois. Como sempre, Jamie sorriu ao ler aquelas palavras, levantando os olhos para o retrato. Ele mesmo aos 2 anos, com Willy e Bran, o enorme cachorro. Era tudo o que sobrava de Willy, que morrera de varíola aos 11 anos. A tela tinha um corte, provavelmente obra de uma faca, para descarregar a frustração do seu dono. E se não tivesses morrido? Disse suavemente ao quadro. O que teria acontecido? Ao fechar o livro, viu a última anotação. Caitlin Maisry Murray, nascida no dia 3 de dezembro de 1749, falecida no dia 3 de dezembro de 1749. Se os soldados ingleses não tivessem chegado no dia 2 de dezembro, ter-se-ia adiantado o parto de Jenny? Se tivessem tido comida suficiente, se ela não tivesse sido pele, ossos e o vulto do ventre, ter-se evitado a sua morte? Não respondes? Perguntou ao retrato. A mão pintada de Willy repousava no seu ombro. Sempre se sentira seguro, sabendo que Willy o protegia. De cima chegou outro grito. Num espasmo de medo, Jamie apertou o livro entre as mãos. Ora por nós, irmão, sussurrou. Depois de se benzer, deixou a Bíblia e foi ao celeiro para ajudar na lida dos animais.